Hoje o céu veio me ver, a lua me visitar. Me deparo em conflito, sentimentos pelo ar. Pensamentos unitários pelo meu imaginário. É dela essa culpa de eu estar nesse estado. Bem mais que uma paixão, um amor verdadeiro que vai se renovando de janeiro a janeiro. Vem cá pro meu conforto, para o meu aconchego. Se pá, vem pra minha cama, dividir meu travesseiro. Quero achar toda a essência dividida no seu corpo. Dê as noites mais bonitas e você me pedir de novo. Quero ser o seu motivo, quero ser sua alegria. Quero ser o seu sorriso, quero ser a sua vida. Fazer valer a pena me entregar, ser todo seu. Dar o devido valor que nenhum homem te deu. Entendeu qual o motivo da minha pressa? Pois sem sua presença, pra mim nada mais presta. Pois o que me interessa é sua felicidade. Pois o meu amor por ti não se reflete só em frases. E os mares não são capazes de suportar a dimensão do sentimento que reflete no olhar. O seu falar é que conforta o coração. O maloqueiro que pra ti dedica outra canção. Rainha, não de coroa, de abarreta. Maloqueira que quando chega deixa as mina com inveja. Vem cá, nega, eu quero ver você. Preciso só te ter, o seu amor me faz. O seu amor me faz, o seu amor me faz feliz. Vem cá, nega, eu quero ver você. Preciso só te ter, o seu amor me faz. O seu amor me faz, o seu amor me faz. Felicidade não é dizer que eu tô apaixonado, mas é viver minha vida, mina toda do seu lado, tá ligado? É muito amor por você, a razão e os motivos não preciso nem dizer. Afirmação do coração coloca em pauta, pois a presença de ninguém substitui a sua falta. Mas o que falta, eu completo com amor, depositei sobre você 1 milhão de sentimentos. E o aumentou, que não chegou, o dinheiro não veio, mas eu te trouxe meu calor. Então vem pra cá, amor, debaixo do cobertor, vou fazer cê viajar no swing do meu ritmo. Vou no seu íntimo, que é isso, amor? Ela que me intimou e me mostrou seu talento. E o neguinho que viajou e procurou inspiração. E não consigo viver mais longe do seu coração. Vem cá, nega, eu quero ver você. Preciso só te ter, o seu amor me faz. O seu amor me faz, o seu amor me faz feliz. Vem cá, nega, o seu amor me faz, o seu amor me faz, o seu amor me faz feliz. O seu amor me faz, o seu amor me faz feliz. Desculpa, eu vou de volta, isso é metropolitano.